Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Mas na herança está o Espírito Santo que nos unge e capacita a viver uma vida santa. A graça produz santidade. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você sabia que um grande jornal de Israel divulgou uma notícia? É um jornal sério que dizia que um dos mísseis estava vindo na direção de um shopping center onde tinha muita gente... E o sistema de defesa se baseia no vento, na velocidade do vento. E o sistema pode prever onde o míssil vai cair. Se for cair numa área residencial, o sistema intercepta. E eles lançaram um míssil interceptor e ele errou. Lançaram o segundo míssil e também errou. Dificilmente erram duas vezes. Finalmente lançaram o terceiro míssil e também errou. Isso nunca havia acontecido. E o míssil inimigo seguiu sua trajetória. Em 15 segundos ligaram as sirenes, tem muitas sirenes espalhadas lá. E o povo, quando escuta, corre para os abrigos. Após lançar o terceiro míssil, ligaram as sirenes com urgência... Porque agora sabiam que o míssil iria atingi-los. Não tinha saída. E como o sistema de defesa de Israel pode detectar os ventos, não existia nenhum vento naquele momento. De repente, veio um vento forte. E aquele vento atingiu o míssil e o lançou no mar Mediterrâneo. E ele caiu, sem produzir danos. O comandante disse, eu não sou religioso. Mas naquele sábado eu fui para a igreja, quer dizer, fui na sinagoga. Ele disse, foi o melhor sábado que eu tive, agora eu creio em Deus. Eu vi com meus próprios olhos, disse um dos comandantes, eu vi com os meus olhos, que não existia vento naquela hora. Repentinamente surgiu um vento oriental. Quando eu li isso, meu espírito se moveu. Vento oriental, vento oriental. Então me lembrei do texto, quando da abertura do Mar Vermelho, os filhos de Israel vieram e a Bíblia diz que naquela noite Deus fez um vento oriental soprar a noite toda. É o mesmo Deus de Israel. Quase 4 mil mísseis, certo? Vejam bem, é uma guerra muito difícil de ser lutada, porque os terroristas atiram para matar civis. Israel tenta matar terroristas escondidos entre os civis. Eles não querem matar civis, querem destruir os terroristas. Os terroristas, de propósito, atingem civis. Decida-se por si mesmo, não me escreva. Não perca o seu tempo. Não se abrem concessões para terroristas ou usarão essa tática no mundo inteiro. Graças a Deus por Israel. Não conquistaram pela força do braço, mas pela luz do seu rosto, por causa do seu amor para com eles. A história é a mesma, irmãos. Vocês escutam? Hã? Pastor, por que parece que eu não estou tomando posse da herança e parece que eu não estou recebendo a minha cura? Temos que dar graças a Deus por todos esses exemplos no Antigo Testamento. Nos mostra que a terra é uma figura da nossa herança. Para eles era uma terra física, para nós inclui também isso. Tem pessoas que ensinam que Israel tem bênçãos terrenas e a igreja tem bênçãos espirituais. O que é isso? Toda bênção que você recebe é espiritual, é celestial. O concerto celestial é melhor porque inclui o novo e o velho. O antigo não incluía a vida eterna, o novo inclui a vida eterna. Então, como podemos ter um melhor concerto baseado em melhores promessas se nós não temos nem mesmo saúde? E eles tinham saúde. Em Êxodo 23, eu vou responder a pergunta de como você recebe, e você vai se surpreender. Veja Êxodo 23. Diz que esse concerto tem saúde. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o alimento e a água. Ei, ei, ei, é bom servir ao Senhor, não é? Abençoará o vosso pão e a vossa água. As pessoas dizem que beber água é bom, comer saudável é bom. E eu concordo, mas se em vez de água você bebe coca, todos concordam que água é melhor do que coca, certo? Pepsi Cola, outro refrigerante, eu posso dizer muitos nomes. Eu também bebo Coca-Cola, ok? E sou abençoado. Diz aqui que Deus vai abençoar nosso pão e nossa água. Se a água é boa, por que que Deus tem que abençoá-la? Se o pão é bom, por que Deus tem que abençoar seu pão? Para que a bênção? Já é bom. Veja, tudo precisa da bênção de Deus. Quando for dormir, diga: Deus abençoe o meu sono. Amém? Você vai ver a diferença. Glória a Deus. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, o número dos seus dias completarei. Mas, pastor Prince, por que que alguns recebem e outros não recebem? Por que que as coisas acontecem assim? Todos herdamos, mas não herdamos na mesma medida. Saiba que a saúde está incluída na herança. Como eu sei? Porque diz: não haverá mulher que aborte onde? Na tua terra. Ou seja, na nossa herança. A bênção do pão e da água está na sua herança. O número dos seus dias completarei está na sua herança. Ok? Enquanto Israel estivesse na terra, Deus disse que faria isso por eles. A terra deles representa a nossa herança. Você me escuta? Agora a pergunta é: como receber? Por que está demorando tanto, pastor? A resposta está no próximo versículo. Capítulo 23, versículo 27. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que os teus inimigos te voltem às costas. Enviarei vespas. Vespas são insetos pequenos. Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes, como o gigante Golias na história de Israel. Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes. Ezequiel 38. Deus manda grandes pedras de Saraiva. Pedras de Saraiva são incríveis. Não importa quais são as suas armas, eles não podem suportar uma chuva de pedras de Saraiva. Deus usa essas coisas para lutar por Israel. Aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Deus é misericordioso com Israel, apesar de muitos judeus hoje serem seculares. Não creem em Deus, mesmo assim Deus é fiel com eles. Deus diz: também enviarei à tua frente vespas. E vespa em hebraico é sirá. E a raiz dessa palavra vem da palavra lepra. Quer dizer que Deus enviaria enfermidades sobre os inimigos de Israel. E se contraíssem a lepra, o exército estaria aniquilado. Deus usa coisas aparentemente muito pequenas. Diz a Bíblia que expulsarão de diante de ti os heveus, cananeus e eteus. Veja o versículo seguinte que é importante. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Pouco a pouco. Irmãos, ouçam. Todas as vezes que você dá um passo de fé e confessa: eu sou a justiça de Deus em Cristo, você herda pouco a pouco. Pela fé nós falamos: eu reivindico tudo. Mas na prática Deus lhes deu a terra toda e Deus disse: pouco a pouco. Não se desencoraje. Você tem mais território do que você pensa. Deus espera que você fique forte para depois abençoar você. Muitas pessoas, quando são abençoadas, se divorciam da esposa. Outros são abençoados, se esquecem de Deus e não vão mais à igreja. Quer dizer, não estão crescendo. A bênção não os ajuda. A herança não os ajuda. Assim como a herança não ajuda o meu filho Justin. Ele não pode dirigir meu carro. Às vezes eu coloco no meu carro, quando o carro está estacionado, e ele pega o volante e... quando tento tirá-lo do carro, ele chora. Ele acredita que está dirigindo. Tenho que ter cuidado porque ele já sabe ligar. Ele gosta do ruído do motor. Ele gosta de carros e trens. Mas ele não pode desfrutar, não pode dirigir. O fato é que Deus espera até que você cresça, esteja forte, para que esteja apto para receber as suas bênçãos. É por isso que aqueles que ficam ricos repentinamente, ganham na loteria ou na loto, a vida vira uma bagunça. Assim dizem as estatísticas. Tem que ser pouco a pouco, até que te multipliquem e possuas a terra. Vocês me escutam? Eu preciso concluir. Vocês estão gostando? Eu amo isso. A palavra multipliques é a palavra fará em hebraico. Você lembra que Jesus nasceu em Efrata? Efrata em Belém. Belém Efrata, porque existem duas Beléns em Israel. Uma está no norte, onde Jesus nasceu, e é chamada Belém Efrata. Efrata significa frutífero. Ele nasceu frutífero na casa do pão. Belém. Certo? Efrata. Vejam, irmãos, muitos buscam multiplicação e esse princípio se aplica também a companhias. Não se preocupem somente em multiplicar e se tornar uma grande empresa. Deus quer que você seja frutífero. Seja frutífero primeiro e o resto vai acontecer. Você se lembra a primeira coisa que Deus fez para com o homem? Em Gênesis 1, Deus os abençoou. E a seguir, Deus falou com eles e disse, frutificai e multiplicai-vos, foi número 2. Enchei a terra, 3. Sujeitai-a, 4. Dominai, número 5. Veja bem, veja que aqui existe uma mensagem de graça. O número 5 representa a graça. A primeira palavra foi frutificai. Quando você é frutífero, aí você pode multiplicar. Isso se aplica à empresa, isso se aplica à igreja e também à sua vida, seja o que for. Deus diz, se você quer multiplicar, e esse princípio você pode aplicar para tudo na sua vida, motive a sua equipe a ser frutífera. Busque a frutificação, não a expansão. Busque primeiro a frutificação. Se for frutífero, você vai multiplicar. Como as empresas multinacionais. Você vai multiplicar e encher a terra com a sua marca e você vai poder controlá-la. Você deve colocar em posição de responsabilidade as pessoas humildes, as pessoas justas, as pessoas gentis. E aí você terá domínio, não sobre homens, sobre o céu, a terra e também o mar. Pastor Prince, como eu devo aplicar este princípio? Como eu posso ter a herança? Que seja pouco a pouco eu quero herança. Romanos 4,13 diz, mas pela justiça da fé. Continue confessando, eu sou a justiça de Deus pela fé. Você que está no mercado financeiro, não fique muito preocupado com as tendências do mercado. Estude o que você puder estudar, mas continue confessando. Eu sou a justiça de Deus pela fé e as coisas vão acontecer para você, por você, em você e ao redor de você. Ok? Tenha consciência da justiça. Certo? Número 2. Essa mensagem é para pastores e líderes. Número 2. Paulo, em Atos 20, convidou os anciãos de Éfeso para o encontrarem na praia de Mileto. Foi uma conferência de pastores. E é isso que Paulo disse em Atos 20, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair a si discípulos. Quem são esses lobos que viriam? E quem seriam esses homens que falariam palavras perversas? Perversas significa não originais. Você perverte o original. Qual o original? Continue lendo o versículo seguinte. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. Isso é, os crentes. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Veja, você pode pegar a Bíblia, as mesmas porções que eu li, e pode transformar em lei, a palavra da lei. e podem transformar em palavra da sua santidade. Eu gosto de santidade, mas aqui diz, encomendo-vos a palavra da sua graça. Graça produz santidade, não o contrário. Aqui diz, palavra da sua graça. Por que vocês pensam, pastores e líderes, que Paulo nos encomendou a palavra da sua graça, que é poderosa para edificar, edificar as pessoas? Lembre-se, você tem que crescer antes de receber a herança, por isso ele é poderoso para edificar e dar a herança. A palavra da sua graça vai edificar você e dar a você uma herança, bem como aos seus filhos. Benditos são as crianças que vivem na sua casa, que são sua família. Porque tem muitas pessoas que gostariam de receber esses segredos de Deus, porque não é revelação do pastor Prince, é palavra do Deus vivo. Aleluia! Assim, a palavra da graça é muito importante. A Bíblia tem diferentes expressões, palavra do seu poder, palavra da sua verdade, mas aqui especificamente enfoca o ensino da graça, a palavra da sua graça. Porque a palavra da graça edifica e dá uma herança. Primeiro, você tem que confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Confesse isso. E número dois, medite. Eu encontrei um homem alguns dias atrás no shopping center e ele me disse, pastor, eu preciso de oração. Depois de escutar, eu disse, o que está errado com você? E ele me disse que a sua vida estava problemática e ele se sentia muito mal. A esposa dele estava ali, ele disse que se sentia deprimido, muito mal. Eu disse, antes de orar, escute. Muitas vezes a gente ora e vai embora. Eu não queria ser irresponsável. Eu disse, escute bem, suas emoções indicam como você pensa. E o que você pensa indica o que você crê. Assim, suas emoções são uma bandeira vermelha. Quando você tem constante depressão, é porque você crê errado. E eu disse, se eu fosse você, e eu já passei por isso, quando os meus pensamentos eram escuros, eu escutaria mensagens de graça dia e noite. Porque o diabo ataca você dia e noite. Você deveria encher sua mente da palavra do Deus vivo e de sua graça. Essa palavra vai edificar você. Ele disse, obrigado, pastor Prince. Eu nem orei por ele, porque essa era a palavra que ele precisava. Correto? Isso aconteceu alguns dias atrás. Vejam isso, irmãos. Dois versículos mais e vamos concluir. Certo? Qual outra forma de herdar? Nós começamos falando de Abraão. Quando Deus disse a Abraão, te darei essa terra. E Abraão disse, Gênesis 15, Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Como eu saberei disso? E Deus disse, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. 5, uma vez mais o número da graça. De 3 anos, porque Jesus começou o seu ministério e morreu 3 anos depois. É uma figura do sacrifício de Jesus. Deus disse, traga-me um tipo do meu filho na sua morte, porque é assim que você vai herdar. Ele perguntou, como vou herdar essa terra? Deus disse, traga-me um sacrifício, um animal de sacrifício que lembre o meu filho. Como fazemos isso hoje? Veja, 1 Coríntios capítulo 11, diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando você participar da ceia, não faça como um ritual. É por isso que a graça é tão atacada, por isso que a ceia é tão atacada. Amém? Em muitos lugares quase que não celebram mais. Não celebram com frequência, mas nós temos a revelação. No livro de Atos, eles partiram o pão de casa em casa. No primeiro dia da semana, eles partiam o pão, se uniam para partir o pão. Existe algo no pão e no vinho. São pequenos, mas possuem um grande significado. É o corpo de Cristo e o sangue derramado. E a Bíblia diz que sempre que participamos, proclamamos a morte do Senhor. Abraão perguntou, como eu vou herdar? Deus respondeu, proclame a morte do meu filho. Sempre que você proclama, mesmo que você esteja sozinho, demônios e anjos vêm você proclamando a morte do Senhor. Anjos vêm assistir, os demônios fogem. Eles sabem que se você celebra a morte do Senhor, a sua herança vai chegar. Você se fundamenta nos seus méritos e merecimentos e você perde. Quanto mais você toma o pão e o vinho nas suas mãos, mais poderoso você é. Mais poderoso que quem controla a bomba atômica. Quando você segura o pão e o cálice. Por isso, não se apresse, não seja orgulhoso e exaltado, dizendo, não entendo o que esses elementos significam. A radioatividade eu entendo. Amigos, isso é mais poderoso que a bomba atômica. Último versículo. Ok? Certa vez, os inimigos estavam vindo. Os filisteus vinham contra Israel. Israel temia. O profeta na época era Samuel. E eles clamaram a Samuel. A Bíblia diz que Samuel trouxe um cordeiro de mama. Cordeiro de mama é um cordeiro que ainda não foi desmamado. Um cordeiro pequeno, um ser tão diminuto, tão terno. E a Bíblia diz que ele sacrificou em holocausto. É uma figura de Jesus Cristo, certo? Veja o que aconteceu. Os inimigos se aproximavam e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados. O que acontece quando você proclama a morte do Senhor? Confunde os inimigos. Confunde as forças demoníacas. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Um versículo mais. O último. Ok? Tá bom? Talvez você esteja perguntando, Pastor Prince, eu posso perder minha herança se eu pecar? E se a minha herança um dia perder a validade? Eu vou concluir com isso, ok? Eu queria que vocês lessem esse versículo. 1 Pedro, Deus nos dá uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A palavra reservada é a palavra guardada no céu para você. Deus está cuidando e ninguém pode ir ao céu e removê-la. Você desfruta na terra, mas está guardada no céu. Você me escuta? Assim como nosso dinheiro está guardado e está seguro no Banco Central, certo? Está guardado nos bancos, assim está guardada a nossa herança. Veja isso, incorruptível quer dizer o quê? Também quer dizer imortalidade em outros lugares na Bíblia. Não está sujeita à morte. Herança incontaminável, o que quer dizer? Não pode ser contaminada pelo pecado. Assim como Jesus, quando tocou o leproso, ele não contraiu do leproso a impureza. O leproso contraiu o que ele tinha, saúde. E que não se pode murchar. Essa é a palavra grega usada para flores. A perene beleza da flor. Não existe tal flor. Todas murcham. As pessoas dizem, o tempo não perdoa. Eu era bonito, e a pessoa mostra a foto, mas o tempo foi cruel. Bem, a Bíblia diz que a nossa herança não pode murchar. Quer dizer, não está sujeita ao tempo. Amém? É isso que a morte de Jesus nos concede, irmãos. Aprenda e não esqueça essas três coisas. Justiça pela fé. Mergulhe na palavra da graça, especialmente nas tribulações. Em terceiro lugar, proclame a morte do Senhor. Essa foi a resposta que Deus deu a Abraão. Como posso herdar? Proclame a morte do Senhor. E todo o povo diga, amém. Dê ao Senhor louvor, aleluia. Todos os olhos fechados nesse momento, aqui nesse lugar, e onde você estiver assistindo, amigo, vou fazer uma oração de proteção. Parece nos nossos dias que proteção é algo difícil. Nós viajamos muito, nos movemos muito. A população aumenta, a nossa cidade cresce. Não vivemos no interior. E é importante levarmos a sério a proteção. Mas antes de orar, eu quero perguntar se alguém aqui que ouve a minha voz está assistindo em algum lugar pela TV e você diz, Pastor Prince, se Jesus morreu para me dar herança, eu quero essa herança por completo. Eu quero toda. Você recebe herança recebendo aquele a quem a herança foi dada. E você se torna a semente de Abraão somente em Cristo. Somente através de Cristo isso é possível. Se esse é você e você diz, Pastor, eu quero estar em Cristo, eu recebo como Salvador. Amigo, ele morreu por seus pecados porque na cruz ele amou você. Onde você estiver assistindo agora, se esse é você e você quer Cristo como Salvador e Senhor, se tornar a semente de Abraão, faça essa oração agora. Diga, Pai Celestial, eu sou um pecador, mas o Senhor Jesus é o Salvador dos pecadores. E eu sou grato. Eu o recebo como meu Salvador. E todos os meus pecados são lavados pelo sangue de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ele conquistou a morte, a própria morte, por mim. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu tenho uma herança gloriosa. Espírito Santo, ensina-me mais. E Pai, enche-me com o Santo Espírito, para que eu aprenda tudo que preciso aprender sobre minha herança, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Vamos todos ficar de pé para orarmos por bênçãos e proteção. Jesus disse que o coração do homem desfalece de medo, porque olham para as coisas que virão sobre a terra. Assim eu encorajo você a ler somente as manchetes e não entrar nos detalhes para que o medo não entre no seu coração. O medo é um inimigo. Levante as mãos desse lugar. Estou falando também para aqueles que estão em outros auditórios, em outros locais, em outras localizações, aqueles que assistem através da televisão, em casa, no lar, nos centros, nas prisões, nos centros de detenção, nos hotéis. Amigo, Deus está com você. Clame a Ele e Ele será seu refúgio e seu esconderijo. Ele livrará e removerá todo o medo que amedronta você. Deus gosta de nos encher com seu amor, sua alegria, sua paz. Amigo, o Senhor abençoe você e sua família com as bênçãos de Abraão. O Senhor abençoe você, o Senhor mantenha você, preserve você, proteja você. O Senhor guarde você de todo mal. O Senhor guarde você do vírus da ebola. O Senhor guarde você de toda enfermidade e doença e os seus amados. O Senhor guarde você de todo mal. O Senhor guarde você de acidentes e perigos. O Senhor guarde você dos dias maus. O Senhor proteja você do poder do maligno. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e sua família, seja favorável para com você. Tudo que você tocar, reflita o seu favor. Que os homens vejam o favor de Deus sobre a sua vida e sua família, marcado pelo favor, destinado à grandeza no reino de Deus. O Senhor levante a sua face sobre você e sua família e conceda a você e aos seus sua shalom, saúde, bem-estar e paz. No nome de Jesus Cristo, e todo o povo diga amém, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.